A Expo H 2018 e a Expo H 2019 foram duas grandes provas de vida, sobre acerca da vitalidade, da força, do dinamismo dos cidadãos de Oliveira do Hospital, das empresas de Oliveira do Hospital, das instituições de Oliveira do Hospital. Foram duas provas de vida, porquê? Depois daquilo que nos aconteceu em 2017, os sonhos e projetos que a autarquia tinha, os sonhos e projetos que os empresários tinham, os sonhos e projetos que as famílias tinham, foi tudo devastado num violento incêndio. E não é estar sempre a falar nesse, mas essa data afetou-nos a todos. Ter feito uma Expo H em 2017 foi uma prova de vida a dizer que este território reagia e reagia, tinha força para se afirmar, para se juntar e para mostrar essa força. É um ato de coragem. Em 2018 reforçámos esse ato de coragem. E sabe, nós poderíamos estar a dizer isto. Estarmos a dizer isto como autoapreciação do nosso trabalho. A feira tem dinamismo. Obviamente somos ambiciosos, queríamos mais, queríamos ter implantado a feira como uma grande feira para ombrear, e nós usamos muitas vezes o termo de comparação da Expo FACIC, mas não é por complexo de inferioridade. Nós temos que nos ter como referência bons exemplos, exatamente, boas práticas, e por isso é que nós queremos crescer em número de expositores, em diversidade de expositores, e queremos crescer também em termos de grandes espetáculos. E o Sr. Presidente já aqui fez a comparação. Esta feira custou um décimo da Expo FACIC. É preciso perceber. Claro. E depois, às vezes, quando nós pensamos quem cá poderíamos ter, a história, por exemplo, o Presidente falou da Madonna, quem cá poderíamos ter, mas quanto é que custa ter cá quem desejamos ter? Mas também há uma coisa que é importante dizer. Esta feira é importante que exista. Como foi dito, faz parte da vida dos oliveirenses, faz parte da vida da comunidade Oliveira do Hospital, das freguesias, das instituições, das empresas, faz parte, é uma marca, há 10 anos que a fazemos, hoje já ninguém abdica desta mostra.